Porto Alegre, professor de Lisboa. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Precisamos acreditar mais. Mais do que acreditarmos em nós, é preciso que também os outros acreditem. Precisamos acreditar nos outros, motivá-los, acarinhá-los e reconhecer-lhes o devido valor. Se hoje estou aqui, é porque outros viram em mim algo que nem eu sabia que tinha. Tomás, Zé Manel, Albano, obrigado por terem acreditado. Termino como comecei, deixando o meu agradecimento a todos os presentes, que direto ou indiretamente fazem parte da história e da vida do Politécnico de Alegre. Aqui estaremos durante os próximos 4 anos, eu e a minha equipa, prontos para dizer sim a todos os desafios. Muito obrigado a todos. Bem-ajam.